de saber do riso no fim de tanto sofrer. E eu não desisti das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. E eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz gesto de amor. Meu país acendeu a cor verde, as matas no olhar, verde perto ver de novo um lugar, ver adiante sede de navegar, verdejante estrela. Mudança dos ventos no meu coração.